Bem louco, sempre estou play no Disque Man. Do bruxo faço back, boto raiba. Secolírio atrás da lupa, naipe X-Men. O raio laser do Ciclope atrás, Vulcan. E pra ser aqui um alguém de valor, você tem, se não tem, faz virar bang bang. Cordão da Ultra Clan, de madeira e ouro fino. Na mala do sedã, duas mochilas e 13 quilos. Na pista de cilindro, das duas cilindradas, a rota de fuga da operação. Zica de toda quebrada, mora na favela e tem carro do ano, drão. Não sou paga pau de playboy, não sou paga pau de comédia. Não sou paga pau de ninguém, não sou paga pau, eu faço meus corre bem. Na zona noroeste, residência dos loucos. Na norte eu ligo as mina, no oeste eu ligo os monstros. De jet pela quebra, admirando o sol. Onde a cola dá o tom, inteiro ser, ó. Pede break, passa mal. Passa mal, passa mal. Pede break, passa mal. Passa mal, passa mal. Pede break, passa mal. Passa mal, passa mal. Pede break, passa mal. Passa mal, passa mal. Zona oeste é contra fita. West Coast, liga. Zona oeste é várias fitas. West Coast, liga. Zona oeste é outras fitas. Cria da CO sem dó, no rap já somos B.O. Quebrada sagrada que inspira levada, fazendo somente da nós. Saca só que se moscar o moia zeda. Entre beco e viela, asfalto e favela. West Coast, louco, trinca direto da fonte. Só linha de fronte, então se liga, maniga. Respeita a nova era, sessão de descarrego. Rap em prol do movimento, vivo na selva de pedra. O clima é tenso, o céu cinzento. Cê pode pá que não vai ser palavra ao vento. Não tô de conversa fiada, rima acelerada e cês não entendem nada. Com esse raciocínio lento, meu truto eu só lamento. Conduta que tá tendo e na luta eu vou batendo. Busco progresso e desempenho, foda-se o que tão dizendo. Já que champanhe é luxo, os bruxos brinda com veneno. Não se preocupa, meu camarada, sente o peso da palavra. Isso é zona oeste, a quebrada bem representada. Bem representada, tipo peste, tipo praga. Isso é zona oeste, a quebrada bem representada. Bem representada, sente o peso da palavra, tipo peste, tipo praga. Eu avisei pra nunca desacreditar. Somos de onde cê não anda, cê não sabe bem onde pisar. Sente ti, ou blá blá blá blá. Pirituba, só Talibã, os dois de ban se identifica. Já se caixa pica, pensaram já chegou naquela. No Bruna fita, no ramela, no fato chega a nova era. É o rap West cresce, será que vai ser pra frente? Não é o cenário que mudou, que trocou foi os figurantes. De responsa e plantê, devastamento do que avalanche. Não sabe o que fala então shh, quanto essa fusão vai estourar os falante. Pode tentar vir atacar, é só pipoco. Desacreditou, tamo no jogo. Respeito pra chegar, conquistar, pode pá, é nóis de novo. Aqui é zona noroeste, onde reside só os loucos. Pode tentar vir atacar, é só pipoco. Desacreditou, tamo no jogo. Respeito pra chegar, conquistar, pode pá, é nóis de novo. Aqui é zona noroeste, onde reside só os loucos. Zona oeste é contra fita. West Coast, liga. Zona oeste é várias fitas. West Coast, liga. Zona oeste é outras fitas. West Coast, liga. Zona oeste é várias.